Esse caso vai dar samba, minha mãe também dizia. Papai tava batucando, eu ficava na coxia. Papai tava batucando, eu ficava na coxia. Ouvindo o som do cavaco e o choro de uma viola, de prontidão no meu barco, na mansidão da marola. Um coração de criança, pra não perder a esperança, desviar dos corais, na fúria dos vendavais. Me banhei no mar e aprendi com fé que filho de peixe marujo, peixinho é. Sereia cantou, serenou, já é lua cheia. É samba que papai deixou na minha veia. Sereia cantou, serenou, já é lua cheia. É samba que papai deixou. Portela pra Serrinha, em todo canto que estava. Este caso vai dar samba, minha mãe também dizia. Papai tava batucando, eu ficava na coxia. Papai tava batucando, eu ficava na coxia. Ouvindo o som do cavaco e o choro de uma viola, de prontidão no meu barco, na mansidão da marola. Um coração de criança, pra não perder a esperança e desviar dos corais, da fúria dos vendavais. Me banhei no mar e aprendi com fé que filho de peixe marujo, peixinho é. Sereia cantou, serenou, já é lua cheia. É samba que papai deixou na minha veia. Bem, sereia cantou, serenou.